Super Controle. Oh, sim, chapas, está começando mais uma edição do Super Controle Podcast em sua versão Pocket. Eu sou o Matheus Six e eu estou aqui com o Frajola. Olá, galera, sejam bem-vindos a mais um Super Controle Podcast. Matheus Lima. Olá, olá. Vim aqui falar de um jogo que ninguém jogou, só eu joguei. Que bom. Se é de PC, eu não joguei. E Caio Rufino ou Rufinex? E aí, chapas, vindo de terras paulistas aqui pra gravar meu segundo Pocket. Olha assim, aí, hein? Então hoje, como a versão é Pocket, vocês não escutarão os e-mails. Se vocês quiserem escutar os e-mails referentes ao podcast de Wii U, na semana que vem vai rolar. E hoje a gente vai falar sobre as nossas jogatinas e eu vou falar um pouco sobre como é que foi o Anime Extreme, conhecer ouvintes e tudo mais. Vamos lá, então. Super Controle Podcast. Frajola, tu falou que tá na terceira virada do que exatamente? O que que tu tá jogando? É, rapaz? Quem escutou o último podcast, Pocket, soube que eu tava virando o Dead Space 2. Tá jogando pro Play 3, né? Play 3, tá jogando... Tu tá virando ele na terceira vez pra passar os troféus do Lanzoni, assume aí, cara. Não só dele, como os teus e do Lima... Nem sei se o Lima jogou, né? Jogou? Não, Dead Space eu não tenho quase nada. Dead Space você tá me humilhando há muito tempo já. Mas o Lima, ele não gosta de Dead Space, sabia? Sério, Lima? Eu não gosto, eu gosto sim, eu tenho medo só, é diferente. Ah, não, medo eu também tenho. Eu joguei acho que o primeiro na época que saiu. Era bem mais novo, então, porra, cagava minhas calças, velho. Foda. Não, não, em termos de medo, qualquer homem macho vai se pôr na cama. Outro dia eu tava aqui com o Six na cama, quer dizer. Opa! E eu deitava na cama e ele sentado. Olha aí. Ó, oh, mente poluída aí. E aí um bichinho lá, não lembro qual foi a cena, porque são muito aquele... insultos. Será que ele saltou na frente? Será que foi? Eu me pulei da cama. Isso que eu tava falando com o Six ainda, então eu tinha uma distração, não tava concentrado no jogo. E conversando com ele, ainda assim, eu tomei um baita de um cagaço. Eu também, pensei, não. Foi tipo um minuto depois de ter falado, agora que eu sei, acho que não dá mais cagaço esse jogo, já joguei ele tantas vezes. E aí a gente tomou, foi lindo, né? Foi um casal, praticamente. Mas tu tá jogando ele de novo por quê, exatamente? Qual é a graça? Eu não sei qual é a graça, mas parece que eu não terminei o jogo, tenho que continuar. Terceira vez eu ainda paro em algum cenário e fico admirando, cara. Realmente, olha, que trabalho magnífico que... É, eu joguei ele no PC, tu tá jogando no Play 3. No Play 3. Graficamente ele é lindo, né? Assim, pra época foi 2011, eu acho, se não me engano. Mas eu sei que o Lima tem uma... Eu lembro que... Eu não esqueço, que o Lima falou uma vez da jogabilidade, ele que era um pouco travado, alguma coisa assim. Eu quero explicações agora. Mano, se comparar com o Resident Evil... Eu falei? Peraí, eu também não sinto isso em momento algum, pelo menos no Dead Space 2. Exatamente. Não, pera, eu falei que a jogabilidade era travada? No primeiro, acho que tu falou alguma coisa assim. Não foi? Foi tu sim, tu falou não, alguma cara. Coisa. Ó, não, eu só reclamei uma vez do Dead Space, mas foi problema de burrice minha, porque eu tava jogando no PC e tinha um negócio que é tipo de prender o frame rate lá, o FPS, como é que é o nome? Virtual Sync lá, sabe? Então, e quando você ativava isso no PC, o jogo ficava tipo injogável, a resposta demorava demais, sabe? Então eu achei que o jogo era super travado, fiquei reclamando um ano desse jogo, eu falei, caramba gente, como é que vocês gostam disso? Isso aqui é uma merda, não consigo atirar, não consigo fazer nada, e eu não conseguia jogar de jeito nenhum. Sim, eu lembro que... Depois eu fui pesquisar nos fóruns e tal e desativar, aí sim o jogo virou uma maravilha, cara, daí eu achei o jogo sensacional, só não continuei jogando porque acho que tinha outras coisas que eu tava jogando junto, assim, eu não consegui embalar com ele que eu quero jogar e pegar e jogar de uma vez, né? Ah, olha, então tá explicado. É, eu também, o primeiro contato que eu tive com Dead Space foi, infelizmente, pro PC, né? E eu exatamente tava esse problema. Como infelizmente, né? Meu? Como infelizmente? O que foi, Rufino? O que foi? Temos um defensor aí do PC? Três? Tu tem? Não. O meu primeiro contato, eu lembro que eu olhei assim o jogo, lembro que eu vi sim. Assim, tu joga Dead Space, joga em 2008, né? 2008 ou 2009, se não me engano. É, foi a época que saiu também o... Mas... Tava junto com os dois jogos do ano, que era ele e o Gears of War 1. Nossa. Saiu pro PC. É, e eu consegui, eu jogava, o meu PC rodava muito bem o Gears of War 1 e o Dead Space 1 dava essas travadas que o Lima falou. Aí eu fui também consultar, ver o que é, aí falava, desativa que não vai ter muita diferença. Eu desativei e ficou outro jogo, né? Quer dizer, o inimigo vinha, tu dava o tiro passava, o bicho pulava na tua cara. Pô! Ah, cara. Dava essa quebra de... Que estranho. Eu joguei no PC o primeiro também. Eu ganhei dia dos namorados esse jogo. Ah, tem original, né? Original de PC, não é nem no Steam, é a caixinha lá com o manualzinho do coisa. Ah, Brajola, deixa eu te fazer uma pergunta. Fala. Dead Space 1 ou 2? Não, acho. Eu gostei muito do 1. Mas o 2 tem algumas coisas assim que me impressionou, que foi a parte que ele sabe na zero gravidade lá? Que ele voa. Ele não fica só dando aquele mergulho, voo. Ali ele tem liberdade. É, então ele deu uma evolução e manteve a qualidade, assim. Manteve, acho, não, melhorou. Eu acho que a evolução principal é da narrativa, na mostragem da narrativa do jogo. Porque o 1, ele tá. Mas ele é mais fechado, ele assim. Ele é fechado por um motivo, porque tu tá na nave, daí tem que fazer tal coisa. Como é que é o nome do cara? O Isaac, né? Ele não fala também. É, ele é mudo. É, mas é como se tu fosse o Isaac. É, tem a explicação pra isso. É, e no 2, aí, beleza. Ele tem mais voz, a narrativa anda mais rápido, assim, ele é diferente também. O modo que os capítulos vão se montando, na real, como tu falou, os capítulos estão lá pra localizar o jogador. Isso, sabe? porque na verdade ele é direto, né? Isso que eu achei legal. Não é que nem o 1 que é separado, tu entra naquela cápsula, sei lá, daí é cenário 2, cenário 3. É, tu entra capítulo. No trenzinho, né? Isso, pra ir para as outras partes da nave. E no 1 era legal, isso que na real não é legal depois do 2, porque assim, o 1 te dava aquela sensação de ufa. Cheguei, acabou o capítulo. Sim. E no 2 não tem isso, é, saca? Direto. No 2 é diretaço, tu não tem um segundo pra parar o jogo, assim, tu tá toda hora tensa, isso é legal. É, então tu como doido, eu achei o tamanho, que uma vez comentavam dos jogos que o tempo de jogabilidade, tempo de jogo era curto, eu achei legal. Até. É, aceitável porque acho que se for mais enjoa também, né? Sei lá. E eu não sei o 3, né? O maior mérito do Dead Space 2, na minha opinião, foi que o Dead Space 1 criou uma história foda. Dead Space 2 criou um universo foda. Ah, é aquela verdade. Aquela parada da religião, da seita, velho, você vai ler os files naquela parte que você vai no templo, eu pelo menos achei impressionante, cara. Tem vela por tudo. Tu lá, bah, é muito foda. É, eu só acho um pouco expandido demais já esse universo, porque tem filme, animação, aí tem o jogo antes do 2, daí tem um jogo entre o 2 e tem aquele Extraction, né? Já. O Extraction eu não joguei, né? Só vi um pouquinho no Wii. É, e tem aquele outro, né? Aí. E vai ter e tem um episódio depois do 2 também, né? Que é o DLC do 2. Ah, é? Aham. Não sabia. Fala mas aí. Mas vocês realmente acham que não vai acabar no 3? Eu acho que vai acabar no 3. Não tem mais pra onde ir. Tem que acabar no 3, saca? Tem que estar lucrando, né? É, não tá tanto assim também, né? Pelo que eu vi, assim, eu lembro quando a gente gravou o cast da Space 1 e 2, se não me engano, o 1 não foi tão bem assim, sabe? Pra eles fazerem. Eu não lembro porque tem que reescutar aquilo, mas eu lembro que. Não sei se o Lima lembra alguma coisa. É, ele foi mais bem avaliado do que bem vendido. Exato. Assim, na verdade, né? Bom. É por aí. Porque de longe ele é melhor que o. Ele teve uma época uma comparação com o Resident Evil 5, né? Ah, não. Aí... E de longe ele é superior em tudo. Também acho. Eu gosto mais dele também, cara. Eu gosto mais dele e do Alan Wake do que do Resident Evil. Ah, sim. É, essa questão do Resident Evil, que eu não joguei o 6, o Lanzoni devia estar aqui pra falar, porque ele disse que queria falar do Resident Evil 6, mas ele não pôde aparecer. Porque eu sei que o 6 fica um pouco mais terror, assim, mas não é tanto, né? É mais voltado pra ação ainda. E alguma coisa que o Dead Space pegou legal, né? Ele pegou esse survival horror e transformou isso numa nova versão em terror e ficou muito bom. É, terror no espaço, cara. Eu achei a fuder. Ó, virei fã. E o 3? Eu não sei, ainda não tenho plano ainda. O 3 tem que virar mais algumas vezes. Ainda. Talvez eu tente buscar uma platina aqui, é muito difícil eu conseguir. É. Caralho, se tu platinar esse jogo aí, tem uns modos lá virar no super hard, não sei o que. Sei lá que modo que é, universo. Tu tem 3 saves só nesse modo. Só que, meu Deus. Consegui. Ah, mas é que tu usa o mesmo save, então. Tu vai vendo, eu tenho 300 mil de dinheiro. Não, mas o mesmo save não funciona pra tu jogar no ultra hard lá. Será? Sim, porque no 1 não tinha isso. Eu me fudi pra terminar o 1. Ó, nunca vou platinar um jogo. É foda. Ó, eu não ligo pra isso também. Ah, tá bom então. Vocês têm alguma coisa pra falar aí do Dead Space ainda, rapazes? Não, não, acho que o meu único comentário é que eu tenho muito medo do 3 estragar muita coisa, questões de co-op e tal, mas eu espero queimar minha língua, assim, eu espero que seja uma franquia que se afirme novamente como uma, que pode fazer boas continuações, porque ele não é sempre a mesma galera que cuida do jogo, né, cara? De vez em quando, de um pro outro, sai uma galera diferente, então não tem um Kojima que cuida das coisas assim, né, não tem uma mente que cuida da história, então eu fico um pouco de medo. É, eu tô esperançoso pro Dead Space ser realmente a franquia de survival horror dessa geração, porque não teve nenhuma outra franquia forte de terror essa geração, teve? Acho que não. Só o Alan Wake, não. Talvez. Não é, o Alan Wake não é. Que é só um, né? O Silent Hill também não. Porque o Alan Wake, ele é mais mistério. O Alan Wake não é um terror. É, não é terror. Tipo, amedrontado e tal, é mais um mistério. Sim, é, o Dead Space foi o que Silent Hill deveria ter sido, sabe? Deixou aquela coisa de agonia. Quando eu vou pra parte do hospital lá no Dead Space 1 ou até no 2... eu fico, cara, eu não quero entrar nessa porta, cara, eu não quero seguir em frente. Esse é o maior mérito, na minha opinião, de um survival horror. É, na verdade, o que o cara leva assim, ó, depois do Dead Space, não tem mais survival horror. É, mas é essa coisa que o Rufino falou, de não entrar na porta, eu lembro da delegacia do Resident Evil 2, sabe, tipo, não. Ah! Isso que era legal, sabe? Sim, Resident Evil 2. Vocês não jogaram na época, vocês são mais novos, mas era, graficamente não era tão cagante, mas o cara tomava uns sustos legais. Não, eu achava perfeito, cara. É, eu também, pô. As mãozinhas saindo da parede, era sim, foda, velho. Primeiro susto era um apavorante. Bom, tanto que num domingo eu peguei e virei 6 vezes o Resident 2, né? Eu lembro. É. Eu estava junto. Sendo o disco 1 e 2, então seriam 12 vezes, né? Pra abrir todas as armas numa tacada só. Tu não abriu o queijo, nossa, né? É, o tofu não tinha aberto, mas abriu o Hulk. Sabe quem abriu o tofu, né? O pai do Fuca abriu o tofu. Ah, sim. Ó, sim. Seu Felipe. Eu não sei do que vocês estão falando, cara. Tofu pra mim é aquele queijinho. É tá esse mesmo. Que você coloca na sopa. Então, o Resident Evil 2, só pra localizar o pessoal que não jogou, ele terminava ele com Rank S, se não me engano. É. Tinha que ser em menos de 2 horas, usar acho que 2 Med Kits, alguma coisa assim. E aí tu tinha que terminar 6 vezes, né? É. Com todos os caras ali, blá blá. Tinha que terminar, daí tu abriu o Rank, que era o For Survivor, né? O quarto sobrevivente. Hank. E terminava com ele em ranking S e tu abriu o tofu, que era um queijo. E tinha só uma faca. Era só uma faca e tu tinha que passar de um cenário até um outro lá. É. Passando pelos zumbis, tá louco. Graças a Deus que essas épocas de você precisar zerar 1 milhão de vezes pra abrir as coisas acabaram, cara. Eu não sei se eu conseguiria fazer isso. É, hoje em dia é tanto jogo, o cara não tem mais tempo, né? Mas isso discutiremos em outro cast. Tem o troféu do Assassin's do caramba, do Metal Gear 4, né? Que você tem que zerar de tudo quanto é jeito. Ah, mas é Metal Gear, né, cara? Deixa pro André, deixa pro Majin, que ele já terminou, zerou em 10 vezes. Majin terminou no segundo dia. Liberou os troféus e já tinha troféu no outro dia, já. Codinho. Sério, liberou os troféus. O cara tinha platinado o jogo uma semana depois. Sim, né? Beleza. Nossa senhora. Fazer o quê, né? Matheus Lima, e aí, o que você está jogando? Olha só, eu tenho jogado um jogo maluco chamado XCOM Enemy Unknown. Sim, o jogo que ninguém dava um pé e levou o corpo inteiro. É bom, cara. O que é isso? Ó, o Frajola, viu só, não sabe. Ele é bizarro, cara. Eu também achava, quando eu estava falando de XCOM, que ele ia sair um jogo de tiro. Que ia sair um jogo de tiro, então não tava nem aí. Aí, de repente, uma galera começou, nossa, finalmente tá chegando o XCOM, nossa, o XCOM tá quase chegando. Eu falei, ah, que merda, cara, ninguém tá ligando pra esse jogo. Não sei que. Aí eu fui atrás da review de Dishonored, aí eu fui olhar a review de Dishonored e tava com nota menor do que o XCOM. Falei, caralho, esse jogo deve ser melhor que os CODs, melhor que tudo. Então fui ver um quick play do Giant Bomb. E aí começou um jogo de tático RPG, parecia Final Fantasy Tactics. Falei, ah, tá de brincadeira comigo que o jogo é isso. E aí eu fui atrás do jogo, comecei a pegar. Cara, ele é um jogo foda pra caralho, cara. É um jogo de RPG tático, velho. Eu não imaginava que ele era isso, sabe? Tá, mas isso é pra quem? Só que ele... É multiplataforma. Só que ele é todo moderno. Ah. Oi? Não, o Fragola pediu pra quem? É multiplataforma, Fragola. Tá, tá. Isso, PS3, PC e Xbox 360. Mas ele só fora do PC, porque, assim, eu tenho medo do... Então, ele tem um lance de clicar e de mexer essas quer coisas dizer, assim, que no controle você arrasta, né? É. Mas ele foi uma parte legal pra comando de controle, assim, você não fica perdido, não. No PC é melhor, vou falar que é mais simples, assim, você consegue mexer melhor. Mas no console funciona também, porque eu testei pra... Colocando o controle do Xbox no PC pra ver como é que ficava, e funciona bem. Hein, Lima, esse jogo tá falando, ele é só lançado em mídia digital, né? Não é disco. Não, mídia física também, normal. Pô, mas jogo que é esse, cara? Normal, cara, lançamento normal. Que jogo que é esse? É assim, a história é... Mas, não, mas, só um pouquinho. Calma. Lima, ele é continuação, né? Já existia um XCOM uma vez. É, eu não sei se ele é continuação, ou se ele é um reboot, ou se ele é uma repaginada. Existia um jogo já famoso, assim, nos PCs, assim, é bem avaliado pra caramba, então, que é o tal UFO não sei o que lá, sabe? XCOM, UFO, não sei o que. E, só que ele era meio, pelo menos pelo que eu entendi, pelo que eu escutei, eu posso estar falando merda, assim, quem souber mais dessa história me confirma. Ele era meio obscuro, sabe? E aí eles tentaram usar essa franquia que muita gente gostava pra fazer um negócio diferente. E esse jogo que saiu agora, ele não era pra ser o principal, era pra ser um negócio pra fã mesmo, assim, sabe? É verdade. Ele tem uma equipe menor, ele tem... Tanto que o jogo acaba... Se você for do começo ao fim de história, mesmo sem considerar side missions, ele tem pouca coisa, pouco recurso, quase não tem muita coisa, mas ele é muito foda nas mecânicas dele, sabe, cara? E aí ele surpreendeu todo mundo. Tipo, é assim... Deixa eu situar todo mundo. Conta aí pra nós como é que funciona o jogo. É, então. É uma invasão alienígena, cara. Os alienígenas invadem a Terra e eles começam a fazer o que os alienígenas fazem, né? Sequestrar humanos e pra secar e tal, não sei o quê. E aí a Terra forma tipo uma aliança, assim, pra tentar repelir esse ataque. Essa aliança que é o XCOM, são 12... São 12 países que formam uma aliança. Tem até o Brasil lá, Brasil, Argentina. Aê! Virgínia. Então, você é o comandante dessa equipe XCOM. E esses países vão te dando mensalmente um dinheiro pra você ir enfrentando esses alienígenas. Em troca disso, você dá proteção pra ele, você administra os exércitos. Então, é um jogo tanto de estratégia de você mexer nos seus exércitos, contratar, treinar soldados, melhorar as suas armas e tal, quanto um jogo de batalha mesmo, né? Nas missões é uma batalha e tem toda essa parte de administração. E é legal que, tipo, você começa com soldados assim, tipo, com pouco recurso. Eles são soldados normais, de patentes fracas, que tem armas de fogo comuns, que a gente usa agora, tipo, metralhadora com balas comuns e tal. E quando você vai avançando no jogo, você chega lá e começa a recuperar a tecnologia alienígena, começa a pesquisar os alienígenas, capturar os alienígenas pra você ir melhorando. E aí você começa a ter arma de plasma, começa a ter armadura. Olha aí. Entendeu? E é foda, cara. Tipo, o level up dos seus soldados, né? É de acordo com a patente dele. Então ele começa como soldado, vai pra coronel, vai pra sargento, não sei o que, até chegar no coronel, no major, essas coisas assim. Que aí a cada nível que ele ganha uma habilidade especial. Só que você nem pode se importar demais com o soldado, porque o jogo é difícil pra caralho. Então, dependendo da missão, você já perde um soldado e tal. E é mó triste, tem tipo um funeral, assim. Não funeral não, né? Mas tem tipo um... Sabe aquele negócio de... Onde ficam homenageando aqueles que perderam em batalha e tal. Ah, que ver massa, o soldado. Que monumento, memorial. Memorial. É, memorial, isso. Você tem que treinar o soldado e ele vem meio que aleatório, sabe? Ele pode vir de 5 classes, né? Ele pode ser um sniper. Bom, o sniper é... comum, né? Sniper comum, só que a vantagem dele é que, por exemplo, ele não pode andar e atacar. Você tem que ficar parado e só que ele acerta mais de longe, sabe? Aí você tem um heavy, você tem um suporte que pode carregar mais itens, tem elemento de cura, não sei o quê. Você tem os assaults, né? Que são... Eles conseguem avançar sem levar tanto tiro, né? Porque você tem um esquema de cover nesse jogo, né? É meio bizarro, mas se você ficar exposto, né? Como se fosse num jogo normal, o inimigo tem muito mais chance de acertar os tiros em você. E você não tem, tipo, uma barra de vida muito grande, assim. Você não pode ser muito atingido. Então você tem que andar meio que fazendo um cover, todo, deixar seu exército protegido. Tem esquema do inimigo soltar uma granada, ou do inimigo ser... Em vez de ser um inimigo que atira, ser tipo um gorilão, assim, um bichão, um alienígena que chega de perto e dá um soco em você e já mata seu soldado. Então tem todo... Cara, eu tenho certeza que eu fiz uma imagem na minha cabeça que não tem nada a ver com o jogo, só que ficou muito engraçado. Eu também tô imaginando uma visão de cima, meio 2D. Tá ligado aquele gorila com roupa de humana do Jorge Rei da Floresta? Aquilo lá me veio pra cabeça, vindo pra cima de um cara tudo bombado, Gears of War, tá ligado? Eu também, assim, como não dá pra imaginar o jogo... só falando, porque quando eu vi ele no Playcast também, nossa, mas que jogo estranho. Eu tive que ir atrás do Quick Look pra dar uma olhada. Porque falando assim, ele não foi tão marketizado, porque como o Lima falou, ele era um jogo que tava aí pra sair, o pessoal que tava esperando era mais fã e tal, né? Mas... É que quem começou, quem pegou pra jogar, cara, ele é um jogo muito eficiente, assim, porque você tem que estar toda hora concentrado, você tem todo um lance de cuidar dos satélites pra não ter avanço do zumbi, e ele a cada rodada, né, você vai passando, tipo, os dias, assim, né, que na verdade ele não é um jogo de você completar missões, né, ele é um jogo de sobrevivência e enquanto você vai sobrevivendo, repelindo os ataques dos alienígenas, você vai evoluindo até você conseguir fazer missões especiais, que são as missões de história mesmo. Tem que, por exemplo, pra legal. Você... fazer missão de história, você tem que ter conseguido nessas missões, capturar um alienígena vivo, que é uma das coisas mais difíceis, que é difícil no jogo, sabe? Porque você não pode, se você matar ele, você estuda algumas coisas, mas se você capturar ele vivo, você pode interrogar e tal. Então, aí o dia que você conseguir interrogar o alienígena, aí você consegue ir pra missão de história, e assim vai, sabe? Você vai melhorando e conseguindo evoluir na história. Então ele consegue mesclar, você não fica nem tanto fazendo grinding, assim, porque não tem como, né? Porque conforme você vai evoluindo, os alienígenas também estão evoluindo. Porra! E você também não vai direto na história difícil. E acaba com tudo, porque se você tentar ir direto na história, você vai acabar morrendo, porque você não tem preparação, não tem soldados treinados e tal. Você tem que, nossa, cara, você tem que fazer, tipo, preparar seus caças pra poder interceptar os OVNIs, assim, então tem que ter uma arma especial, assim. Ele é muito rico, assim, então ele acaba viciando, sabe, porque você quer fazer muita coisa, você quer melhorar, você quer... Pois ter é. Assim. É bastante coisa. Ele parece tão rico e ele me pareceu complicado, mas acho que não é, né? Não deve ser tão difícil assim. Não, é facinho você pegar o jeito, cara. Na verdade, não é, vocês sabem como é que é RPG, né, cara? A hora que eles lançam, assim, pra você, você fica, puta merda, cara, quanta coisa pra fazer. É verdade. É verdade, porque quando eu comecei a jogar o Final Fantasy 13, era complicado tudo. Aquele negócio de batalha que o Cinco criticou lá, porque era random lá. Tu deu um jeito de meter Final Fantasy 13 nesse cast também. Já o World of Warcraft, os caras te ensinam tudo muito bem, muito gostoso, você tem uma curva de aprendizado fantástica. Mas lógico, não dá conta de ficar estudando muito tempo. Não, mas... boa. Mas, cara, assim, é aquele lance, sabe aquele negócio que, tipo, é difícil você explicar, mas é facinho a hora que você tá jogando, sabe? Você pega o jogo rapidinho a hora que você começa tipo a mexer. Civilization, sabe? Né? Exato, Civilization tem muita coisa pra fazer, mas a hora que você tá fazendo, você tá entendendo o que você tá fazendo, sabe? E outra, o jogo te ensina na porrada também, porque se você fizer errado, você vai morrer de um jeito tão humilhante pra aqueles alienígenas, cara, que você nunca mais vai fazer aquilo, sabe? Você vai entender. Tipo, eu não posso deixar meu soldado exposto, porque vai chegar um filho da puta e vai matar ele com um golpe, entendeu? Eu vou deixar ele no cover, E outra, tipo, é legal que o jogo não começa, tipo assim, a gente tá acostumado em Final Fantasy Tactics que tem o mapinha, né? E aí você tem o exército posicionado de um lado e o exército posicionado do outro lado. Nesse não. A área, ela tem aquele fog war, sabe? De jogos Warcraft 2. Então, a hora que você chega com o seu exército, você sabe que tem um inimigo ali próximo, mas você não sabe aonde. Então, você tem que avançar com cautela, você não pode sair correndo que nem um maluco, senão os alienígenas aparecem e pegam teu cara desprevenido. Então, nossa, cara, é muito bom esse jogo, velho. É muito, muito, muito bom. Quando tem demonstração. Eu recomendo a todos que se não estão entendendo o que eu tô falando e tal. Pelo menos testem a demo dele no Xbox Live, na PSN ou no Steam, porque ele é muito... Ele tá $60, acho que no Xbox e no PS3, como um lançamento normal, mas no PC, aqui no Brasil, no Steam, com preços do Brasil aqui, ele deve tá R$75, alguma coisa assim. Ele tá mais barato que a maioria. Olha só. Eu vi, deve tá R$72, R$74, eu lembro de ter visto. Uhum. Eu não recomendo ninguém comprar agora, porque a gente tá prestes a chegar no fim do ano, no e você Natal, sabe que tem muita promoção, né? Esse final de semana tem o Thanksgiving, o Ação de Graças. Tem a Black Friday, então, né? Então, eu acho que ele vai ser um desses que vai entrar em promoção logo, porque ele não tem tanto marketing e tal. Ele já vendeu pra caramba, é um dos mais vendidos no Steam, assim. Mas agora ele deve soltar umas promoções, assim, pra galera chegar, outras pessoas comprarem e tal. Aí é a chance de vocês curtirem o jogo. Porque eu acho que, assim, quem gosta de Final Fantasy Tactics, quem jogou aquele Comandos, assim, esses jogos de estratégia, assim, vai curtir muito, cara. E é um jogo, assim, que, tipo, você não tem 500 jogos de estratégia pra jogar, de RPG de turno, assim, em turno de estratégia, né? Você não tem esse tipo de jogo mais, cara. Teve aquele Valkyria Chronicles, vocês lembram dele? Tô ligado. Eu joguei, mas... Então, só que ele era muito bom, cara. A historinha era legal, jogabilidade boa. Só que, tipo, você ia treinar, fazer uns negócios lá e era a mesma lance, sabe? Era sempre o mesmo tipo de batalha. Esse aqui não, cara. Cada batalha é diferente, cada lugar é diferente. Você vai pro... É legal que, tipo, eles conhecem muito os países, cara. Eu fiquei impressionado. O brasileiro tem nome de brasileiro, sabe? Tipo, eu consegui uma soldada brasileira que ela chamava Patrícia Vargas. É um nome normal, cara. Patrícia Vargas. Procura no Facebook. A Dilma é a líder do Brasil? Não sei, cara. Mas o Brasil é bom, cara. O Brasil fazer é bom pra você, conseguir. Se você conseguir jogar satélites, né? O satélite é um negócio importante no jogo. Se você conseguir colocar satélite em toda a América do Sul, você ganha um bônus lá. Então, como a América do Sul é representada por dois países, então é um dos lugares mais fáceis de você começar, ter bastante influência e tal. É bom, cara, é muito bom, cara. As fases são bem legais. Você tem aquele lance assim, tipo, do mapa, ele, por exemplo, você tá do lado de um carro. Aí o cara começa a atirar em você, ele acerta o carro começa a pegar fogo. Se você não tirar seu personagem que tá fazendo cover ali do carro no próximo turno, aquele carro vai explodir, seu personagem vai morrer. Se o cara tá dentro de uma casa, você tem que invadir a casa, então você pode tentar pular pela janela, você tem que abrir a porta pra tentar ser cauteloso, cara. Ele consegue usar o cenário, assim, sabe? Cara, é muito foda, cara, muito foda. Bah, é. É que agora que me interromperam... Eu gostei. Antes que eu esqueci que o Lima disse que era meio complicado no início. Eu acho que o passo que tu gosta do jogo, tu se agrada, é óbvio que tu vai se adaptar a ele, né? Pois é. Eu digo Final Fantasy XIII. Pra dominar, assim, rapidão, Frajola. Depois que você pegou o jeito, assim, você vai ficar desesperado. Tipo, cada passo que você vai dar é legal, assim, você já fica pensando, né? Estratégico, como é que você vai fazer. Depois de um tempo, cara, seus carinhas ganham umas armaduras, assim, eles começam a voar, ganham poder psíquico. Você precisa ver que loucura que vira, cara. Peraí. Quanto tempo tu levou pra terminar ele, Lima? É que ele é comprido, né? Eu acho que não esperou. Não, ele não é tão grande, não, viu? Não, ele, na verdade. Eu acho que deu umas 20 horas, viu, Six? Não é tão grande. Ele assim. Se torna grande pelo fato de ter muita coisa pra fazer e talvez morrer e tal. Pô, eu sinto muita vontade deles lançarem umas DLCs, assim, porque o combate é muito legal, sabe? Eu já tô sentindo falta de jogar ele, assim. Olha aí, meu. Faça como eu, vira pela terceira vez. Não, é maluco. Uma coisa importante: os inimigos são scriptados ou são inteligência artificial? Não, eles têm inteligência artificial, cada inimigo se comporta de um jeito, você tem que... Na verdade, todo inimigo tem o seu ponto fraco e ponto forte, assim, mas como eles misturam os exércitos, assim, dependendo da situação, você tem que, tipo, em algumas situações, matar um soldado seu pra sair dali vivo ou tentar completar a missão, sabe? Vai, isso é foda, cara. Ah, cara, fiquei na pilha, eu vi os vídeos e achei legal, mas não sei, que eu tenho tanta coisa agora, é complicado. É, eu desconheci o jogo. Nossa, esse jogo veio tão do nada, né, cara? Pois é, tá na lista do Oscar das surpresas do ano. Não é? Tá concorrendo a RPG, surpresa e jogo do ano. Ah, Sleeping Dogs tem que ganhar, hein? Sleep Dogs vai ganhar, sabe por quê? Porque ninguém dava o cu pra esse livro do Sleeping Dogs aí. Porra, tô feliz. Chegamos aqui com um convidado, quer dizer, ele chegou atrasado porque ele estava no banheiro. E aí, tudo certo? Peguei uma carona num disco voador do XCOM e cheguei. Sou eu, Lanzonete. Tudo bem, Caio e Matheus Limão? Tudo opa, certo. Opa. Então, Lanzone, tu que chegou aí quebrando tudo, fale-nos do Resident Evil 6. Eu queria saber, Resident 6, será que é? Amigos. Peraí, só um pouquinho. Não gostei pela cara dele, a cara dele já diz tudo. Rufino e Lima jogaram Resident Evil 6 também? Ou ainda não? Não, cara. Tô até com medo, cara. Todo mundo só xinga esse jogo. Então tá. Eu quis zerar o 5, cara. Achei muito cavalo. Vai lá, Lanzone. Bom, e aí? Resident Evil 6, como vocês sabem... Peraí, tu virou o 6... E não virou o 5. Eu virei todos. Eu não virei o 6 ainda. Estou virando. Ah, achei que tu ia fazer que nem não tu fez. Não coloque palavras na minha boca. Não, eu achei que tu ia fazer que nem o Gears of War, que tu virou o 3, depois ia virar o 1 e o 2. Falou o cara que vira um monte de... Ah, meu Deus, de novo. Começou. Sempre é a mesma coisa. Tá. Cala a boca, Frajola. Deixa eu explicar. Depois tu meta seu alfinetado da Ronaldo Esper, tá? Como você sabe, eu sempre dizia que os jogos clássicos Resident Evil eram bons. É verdade. Bom, que o 4 e o 5 viram aqui um pouco action, mas uma mudança necessária. E o 6 eu torci o nariz, porque início do ano saiu aqui o Operation Raccoon City, que é horrível, uma bosta, todo mundo chuta, todo mundo concorda. Operation Raccoon City é horrível, cara. Horrível. E o 6 eu vi um trailer, acho que de 3, 4 minutos, que meu Deus do céu, era ação. Eu sei, cara, aquele trailer que explode em Nova York, que veio um gigante, não sei o que. Nova York, sei lá, é uma cidade. Daí eu, É na China. E eu pensei, meu Deus, este jogo vai ficar podre. Mas, cara, tu sabe que as mudanças eu estou aceitando muito mais do que eu pensava? Primeiramente, tu vai jogar cooperativo o jogo, cara, é muito tri. Tanto se tu for jogar sozinho, o teu ajudante tem uma inteligência artificial muito boa, muito não, melhor não que a Sheva do 5. Não é Sheva, né? Não, não é Sheva. É muito boa a inteligência, te ajuda mesmo. Vai jogar, tu tá jogando normal, tu pode acessar pela PlayStation Network, do nada o teu ajudante pode se tornar alguém online, joga um modo campanha. Ou então tem o copo, que é aquela... Calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Eu tô jogando Resident Evil 6. Sim. Daí tu entra online e tu fala, quero jogar onde tu tá. E tu pode entrar onde eu tô? Pode entrar. Ah, legal. É só com os amigos ou é com geral? Cara, acho que com geral, assim, porque eu joguei com um cara que eu não... É tipo, Street Fighter, deixa aberto... Mas você tem como bloquear, tipo, você só os amigos? Sim, tem como bloquear. Tem só com os amigos. Tem Borderlands, então, né? Tem só como amigos, é... Que nem Borderlands. E você pode jogar também split screen, dois controlezinhos, uma TV de 32 ou 40 polegadas. Oh. Ótimo tamanho. Oh, e é muito massa, cara. Assim, ó, eu virei a campanha do Leon. Começa não... com o Leon, né? É que tipo assim, ó, é, o Sérgio vai começar com o Leon, mas tu escolhe. Ah, o Leon, tá. Só que tá em ordem: Leon, Chris ou o filho do Wesker. Só que escolhi o Leon, vou começar certinho, né? O que eu posso dizer? A campanha do Leon é a campanha que é a mais escura, assim, ela puxa mais pelo terror. É, eu ouvi falar que a campanha do Leon é a melhor, porque, tipo, é a que mais puxa pro lado antigo, que tem umas menções legais, que a fanboy vai curtir pra caralho. Sim, fanboy vai curtir. Só que eu achei o final dela, assim, com o spoiler meio assim, sabe? Esperava mais, mas a campanha é muito legal. Aí eu tô fazendo, terminando agora do Crystal no chefão, no, que são 5 capítulos cada personagem, né? Então, você vai pegar o Leon, o Chris e o Jake da 15, e tem uma personagem secreta que eu não vou falar, que tem mais 5 capítulos, que você já deve saber quem é. Enfim, ela sempre aparece. O capítulo do Leon tem uma parte que tu encontra, isso que todo mundo viu nos trailers, tu vai encontrar o Chris. Vai, isso vai ser muito bom. Que um luta com o outro, que um aponta arma pro outro, um quer matar ele, outro quer proteger. Essa cena, digamos, é um dos vários crossover que tu vai achar dos personagens no modo história. Então, quer dizer, tu tá fazendo, virando com o Leon, tu vai chegar uma parte, vai cruzar com o Chris, mas se tu jogar com o Chris, tu vai passar pra aquela parte também, é importante pra história. Aí se tu tá jogando com o Leon, pá, mas eu não entendi o que tá acontecendo isso, tu joga com o Chris, ao mesmo tempo as paradas. Sim, ao mesmo tempo, sabe? Então, aí o que isso sucede? Tu encontra personagens clássicos, que eu achei muito foda isso, que nem a Sherry, a Ada. Tem o filho do Wesker, que é o Jake. Tem o personagem novo que ajuda o Chris, que é o Pierce, que é muito foda, saca? Sim, vai, tem tudo. Tem até o Rodrigo lá, que tinha do Código Verônica. Não, né? Esse não tem. Esse morreu. Cara, tem uma cena que eu me... Que eu achei assim, bah, que foda. Que eu esperava isso num Call of Duty, eu não vi, e botar no Resident Evil, achei muito foda. Tem uma cena que tu dirige um caça a la Ace Combat. Nossa. Igual. Tanto o modo de selecionar o alvo, de tu desviar da caralho, pirueta, hein? Cara, Resident Evil, o cara... pilotando caça. Pilota caça no Resident Evil. Eu tô entendendo. Eu só joguei o 4 e parte do 5. O 4 é um dos meus jogos favoritos do Play 2. É, o 4 só que é foda. Vocês não acham que, sei lá, pelo menos eu tô ouvindo muita pessoa falar mal do Resident Evil e o Lanzoni tá falando bem da parte que as pessoas falaram mal do jogo. É engraçado, né? Ponto de vista. Todo mundo falou que Resident Evil virou um James Bond da década de 70, enquanto deveria seguir uma coisa mais... Não sei, conservadora, alguma coisa assim. A gente tava falando do Dead Space 2 antes. Eu acho que eles ligaram foda-se e falaram, nós vamos meter tudo nesse Resident Evil 6. Porque eu não joguei também, mas pelo que eu entendi, pelo que eu li até agora, ele tem aquele suspense, mas ele também tem ação desenfreada, mas ele também vai ter um monte de coisa. É tipo assim, ó, cada personagem tem o seu tema. O Leon é mais puxado pro terror, o Chris é mais aquela ação, que falaram que tem o Call of Duty. Porque o 5 é pouco, é pura ação Resident Evil 5, sabe? Então acho que a campanha do Chris foi voltada pra esse tema, que ele tá bombado ali, ele é o personagem de ação, né? Então... Sim. E eu vou jogar agora do Jake, vamos ver qual é que é, né? Mas, assim, ó, a minha crítica do Resident 6 é que eu não posso adiantar, mas até agora eu achei a história assim, digamos assim, filme meio pastelão, tem umas coisas legais na história, mas assim, tá meio fraquinha. Só que eu não posso, tipo, confirmar isso, porque eu tenho que virar terminar o do Chris ali, o último chefão, e virar o do James. É porque a história já foi pros cucuia faz tempo, né? Pois pelo é. Amor. A história é a seguinte, a ameaça é global, tem um novo vírus que é o C-Vírus, e puta merda, tu tem que dar um jeito de derrotar a New Umbrella, que tá na China, senão adeus mundo. Tá, essa é a história do jogo. Tu assistiu aquele filme do Resident Evil Damnation? Sim, animação. Isso tem alguma ligação? Sim, tem ligação. Tem ligação porque... Ele agora é na Rússia, a Ada... Isso. Hã? Isso, acontece na Rússia e tem a Ada. Sim, tanto é que tem uma... No começo da história do Chris, se eu não me engano, tá mais ou menos perto daquela região, tá no oeste europeu, numa parte que uma vez era a União Soviética, e tá dominado por esses monstros. Monstros que aparecem no Damnation, saca? Que é uma variação do Ouroboros, mais do Lictius, Licker, é uma loucura. Bem mais transformado, sabe? E aquela aí da fodona do Damnation tá ali presente no 6. Tanto é que tu termina assistindo o Damnation, termina, aparece uma vinhetinha do 6 falando, é totalmente sequência, sabe? Da girafa lá, tá, beleza. Sim. Isso é muito bom. Apareceu lá no College Humor, uma tirinha do símbolo do Resident Evil 6. É muito foda, cara. Eu vou tentar procurar. Eu vou te perguntar das mecânicas, que agora eles correm e atiram, né? É o que todo mundo tá falando, finalmente. Mas mesmo assim já é datado, né? Parece que já foi, tipo. Cara, tem muita gente reclamando do tiro do Chris, assim, da parte do Chris diz que a jogabilidade não deu certo. Véio. É assim, ó, Limão. Tipo, tu vai pegar no início, a mira é muito porca. Só que o que tu vai fazer? Tu tem as habilidades que tu evolui, tu ganha aqueles pontos. O que é os pontos? Tudo peça de xadrez. Como é que tu ganha ponto? Tu mata os inimigos, é uma pecinha de xadrez. Que nem eu tava. O cavalo vale 5 mil, mil pontos. Ou a torre vale 500. O rei vale 2 mil. Todos esses pontos tu troca por habilidades. É tipo o 4, só que sem o mercador. Sim, sem o Stranger. Por favor, lance um e o 2 e o 3 em HD, por favor. Pois é, e aí o que acontece? Tu termina a campanha, tu pega. Ela, por exemplo, trava na mira e tu consegue fazer melhor. Aí o que acontece? A jogabilidade, como é que funciona? Tu usa o X pra correr, se tu aperta o L1, tu dá uma rasteirinha. Tanto que tu escapa de obstáculos, como tu chuta os inimigos. O R1 tu bate neles, tu tem uma estamina pra bater neles e tal. E tipo assim, ó, uma coisa que eu gostei foi que o menu ficou bem simplificado. Tu aperta triângulo, não entra na tela clássica, e todo mundo vai se queixar, mas eu achei fácil porque tu tá ali na meio da ação, tu combina as ervas ali na hora. Dead Space. Com R2, tu aperta R2, no meio do jogo tu se cura. Veio do Dead Space. É bem mais fácil. É, Dead Space também, tu vai select, aparece o menu na tua cara. Mas Dead Space aparece o menu na tua cara porque faz sentido, né? Não, mas sim, então tem cura mais abundante, né, também, né? Não é sim, tem a mistura da erva vermelha com a verde, que dá seis green herbs, que a gente tem aquele quadradinho, e se tu perde os seis quadradinhos, fica no Dengar, no caso, tu tem a opção de ficar apertando bolinha e chamar teu amigo desesperadamente, ou aperta L1 e no R1 tu atira. E se tu aguentar aquela barrinha encher, tu volta, só que tu volta no Dengar, né? E se o inimigo te encostar, te mata, né? Interessante, mas eu quero jogar, foda-se, eu preciso, todo mundo precisa jogar pra... Porque... Tu virou 5-6. Virei, eu falei, até no Piores Sinais, eu falei que o final é um saco, uma merda. Sim. Mas eu faria um pedido online aqui para todos os ouvintes. Eu, Frajola, agora que o 5 tá na Plus, vamos jogar ele co-op. Não, eu botei baixar. Tenho ele em mídia, mas eu baixei pra... Tu tem ele em mídia? Ah, eu tô com 10 GB no Play, ele tem 7 GB e não baixa. Porque ele, quando tu instala, ele fica 12, se não me engano. É. Puta que pariu. Sim, mas tu tem 120 GB. Mas, meu amigo, tem um monte de coisa. Eu tenho que trocar o meu HD, porque o meu HD é 80. Também tem que trocar. Também? Tu fica baixando aqueles Payday, Warhammer, Botafogo. Ah, tá louco. Eu abaixei esse Payday aí, é 2 GB. O nome do jogo é Soltei Uma Bufa. Abraço. Não, ele é 2 GB pra baixar. Depois da atualização é mais 3 GB. Toma no cu, não abaixei mais. eu abaixei por intermédio do André 3000, aquele Warhammer 4000 lá. Ai, meu Deus. É, foda. Tá lá, eu joguei... Eu tô falando disso, o Max Payne tem 35 GB, a gente tá aqui chorando que não tem espaço pra baixar o jogo. Pois é, vou pagar o Max Payne. Ah, é verdade, eu também instalei ele quando... Obrigado. Instalou pra quê? Tu instala o jogo. Pra brincar, Frajola Deep. Precisa instalar agora? Sim, você precisa instalar porque, nossa, é loading. E ajuda? Ajuda bastante. Eu sei que no Xbox tu instala os jogos, tu ganha em loading muito rápido. Sim. O Matheus sabe. É boa. Alguém quer falar do Resident Evil 6? Dúvidas? Questionem Lanzoni. tal gato. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Tá, é, mas porra, eu quero jogar, cara. Ouviu pode isso, Capcom? Capcom? A Capcom tem que ouvir a gente. Né? Pois é. Eu e Rufino estamos jogando Assassin's Creed 3. Olha aí. Português, né? Não. Sim, ele não, não tem a dublagem em português ainda, vai ser em DLC, eu não faço ideia quando, a Ubisoft já disse que vai sair. Rufino, eu vou deixar tu iniciar aí, eu sei que tu gosta bastante da franquia, assim como eu, então, por favor, vamos tentar ser um pouco neutros na questão. Amo o jogo, quero chupar o pau do Connor, vai lá, continua aí, vai lá. Bem, Assassin's Creed 3 até agora tem sido o melhor pior jogo da minha vida. Porque, sério? Cara, eu tô me divertindo demais, só que eu tô achando que o jogo não evoluiu em nada do Revelations. Ele colocou algumas mecânicas legais, tirou algumas mecânicas legais, colocou algumas jogabilidades fodas, tiraram uma coisa que me irritando demais, que você agora corre e dá o parkour. Isso é no foda. Mesmo botão, cara. Só uma coisa. Assim, ó, pra explicar, porque o Lanzoni pediu, eu não entendi. Nos outros tu segurava o botão de corrida, ele corria. Sim. Mas ele não escalava as paradas, ele não fazia o parkour só segurando esse botão. Ah, tu tinha parkour. Que segurar o X junto. E nesse que não, sabe? É direto com o R1. Ah, e é automático. Tu vai, tipo. Isso é um pouco frustrante porque algumas missões tu tem que sneak, né? Tu tem que ir lá no cantinho, indo embaixo da planta, e tu vai, passa ali, e tu tá correndo, saca? Sim. E daí ele sobe a muretinha, tá ligado? O ogro reclamou isso também. Cara, tentaram facilitar e piorou. Isso não. Vai, cara, pode até não alterar nada assim no jogo, não vai prejudicar, só que tira todo, sei lá, não deixa cinematográfico, não deixa bonito, sabe? Porque você vê o assassino, porra, você vê aquela roupa fodona, você vê aquela Tomahawk que o cara mata metade da Inglaterra, tá ligado? Aí do nada você sobe na porra daquela muretinha. É que assim, algumas missões de sneak acontece isso, sabe? Tipo, várias vezes também tentando fugir. Mas enfim, a história do Assassin's Creed 3, ela se passa. Ela é bem diferente. Ela dá continuidade ao Desmond, né? A gente não pode falar que o pessoal, ninguém jogou, eu acho, o 1, o 2 e o 3, o Revelations. É, virei um. E ele dá continuidade ao Desmond, mas o assassino é outro. O Ezio já foi, o Altair já foi. No Revelations foi tudo, terminou a história dos dois, eles se juntaram. E agora o jogo passa não mais pra Europa Antiga, mas agora passa para os Estados Unidos na Revolução, né? Uhum. Na Guerra da Independência. O que é muito 4 foda. De julho. É uma história que eu não gostava, assim, que tipo, eu não lembro muito de ter estudado isso, eu lembro, mas. Ninguém fazem muito. Fazem tantos anos. Cara, eu. Como. Nossa, ó, assim que eu vi, eu pensei em Mel Gibson, tá ligado? Patriota, tá ligado? E as animações, principalmente Tomahawk, parece que foram Ctrl-C, Ctrl-V, tá ligado? Do filme. Que é idêntico, cara. Mas continua muito foda, é muito bonito. Mas assim, e aí tu tá na guerra da independência dos Estados Unidos contra a Inglaterra. Daí, enfim, né, tem toda aquela história. Eu não, como eu não lembrava, como eu já falei nos outros casts, até do que eu já cito Assassin's Creed, tu vai no lugar tal, aparece o pergaminho, assim, tipo, aperta start para saber mais e tal. Daí tu aperta start, tu vai ter tudo. O que é a guerra disso, o que é a festa do chá, o que foi a cavalgada do Porre Verde, e tu vai analisando, e tá tudo em português, sabe? Então, pra quem gosta, é uma aula de história. Sim, é uma muito aula bem história, feita, né? Muito bem feita. Imagina, você faz não, chega, não te enjoa em nada. É, porque o George Washington por aí, ou é mais? Sim, tu conhece ele, tu conhece até o Franklin. É, assim, eu não cheguei a Nova York ainda, eu sei que eu tô em Boston. O que é legal dele, o cara já começou falando das mecânicas, elas mudaram, elas melhoraram alguma coisa. Eu acredito que escalar árvore é melhor do que escalar prédio e casa, porque ficou muito foda. Bah. Tu subir nas árvores e dar uma imersão muito foda. O cara é genial, assim, como tu é um índio e tal. O lance que eles falaram da árvore, que eu escutei alguns podcasts falando, é que, por exemplo, todo mundo falou, esse lance das árvores vai ser muito scriptado, vai ser tipo assim, vai ser óbvio que é um caminho feito e tal, e diz que nesse jogo não parece, cara. cara. Parece que você tá escalando as árvores e você tá mó naturalmente, assim. Você não tem esse lance de, isso. Ah, tá criando um caminho. Porque é, tu, para, tu consegue andar normal. Tu pensa assim, ah, o cara vai subir a árvore e vai ter a árvore aqui pronta, aqui outra pronta pra tu ir fazer o caminho. Só que não, sabe? Tem muita árvore, tu tem que ir meio que se tocando, assim. Mas só que a jogabilidade, ela flui tão bem nessas partes que foi questionado aí no começo de segurar só o R1, ela funciona perfeita, assim, nessas partes. Fora também, isso com o Connor, tá? Com o assassino. As partes da caça, né? Barro, Fino, tu curtiu, né? Puta que pariu. O melhor jogo de caça até agora era o Red Dead Redemption, que tu caçava os animais. Já foi, cara, velho. Fantástico. Assim, o Red Dead Redemption era meio feio porque você chegava numa putaria. Você parecia, sei lá, um cowboy louco em cocaína atirando todo lado. Nesse aí não, você tem que na moita, você tem. Cara, se você fizer um movimento brusco, os animais já fogem. Você tem que fazer uma estratégia. Eu acho isso muito foda. Porque assim, tem os mapas, né? Tem Boston, fronteira e o lugar onde é que é a sede dos assassinos. Sim. Aí tu vai passar pela fronteira, ela é selvagem, saca? Aí tem puma, tem urso, tem coelho, tem veado. Nossa. E aí, tipo, tu tem que armar, tu pode armar arapuca pra eles, tu pode ir por cima, assim. Armar o quê? Arapuca. Arapuca. Como é que você chama aí? Armadilha? Eu não sei, eu não tenho ideia, não tenho ideia do que vocês estão falando. Armadilha. Armadilha. Ah, armadilha. Tá. Sabe aquelas coisas que botam no chão pra pegar urso? Mesmo, velho. Até eu tô dando referência pros caras. Ah, cara, armadilha, velho. Qual que é o problema para armadilha? Arapuca. É que a arapuca é uma coisa mais fechada pra pegar passarinho. Bicho pequeno. Bicho pequeno, que tu pega os bichos pequenos. Já olha o Nicolas. Você fala tiradeira aí, né, cara? É a tiradeira ou estilingue aí? Bodoc. Estilingue, cara. Estilingue. Funda. Ah, tá, então é verdade. Não, funda. Eu chamei ela. É, chama de funda também. Funda. E Caio, o Frajola já fez escola com o John Marcio e com o Connor. Quando ele era mais novo, ele pegava os gatos, trocava em jaula e ele trucutava assim. Ele comia um churrasquinho de gato. Ou matava passarinho e coisa. Com Connor, e oferecia pros primos que vinham lá jogar. Tá ligado? É. O Frajola é o Connor da geração dele. Fazia arapucas, armadilhas. Arapucas. Para prender os coelhinhos, coitado. E tá, mas tu fora dos bichos aí, tu matar os bichos, mas. E o bicho vindo. E os bichos vêm bem te atacar? Vem. As pumas te atacam, os ursos atacam. Ah, isso. Sim, se tu tá de bobeira, eles atacam. Mas aí você fica dando contra-ataque nos bichos? Sim, também. Um mini timer. É um mini timer. É, o quick time event, assim. Quando o bicho vem, tu aperta a bolinha, aí tu desvia, aí tu vai atirando, enfia a faca, né? E pra que serve isso, né? Não serve pra tua alimentação. Tu vai vender esses itens pra comprar outras coisas depois. Capaz. Arco e flecha, flecha envenenada, e vai indo assim, sabe? Ele tem muita opção. De customização, assim, nessa questão de armamento e tal. Apito pra chamar cavalo, que é zoado, né? Porque, tipo, tu tu usa o apito pra chamar cavalo, o cavalo tá, sei lá, no Quinos Inferno, mas tu aperta o apito, ele aparece na tua frente, sim, invisível, né? Opa, aí, beleza? Mas é pra deixar o jogo ágil, sabe? É, dá pra entender essas paradas, assim. Outra coisa que me irritou bastante, assim, você tava falando com customização e eu, pelo menos assim, eu me prendo muito a detalhes. Então, por exemplo, você tem as roupas de outras cores, que tem uma roupa lá que é a Jefferson Town, alguma coisa assim. Cara, é a roupa mais bonita que o Assassin's Creed já teve, na minha opinião. Ótimo, beleza, eu comprei lá, foi 7 mil libras. E ótimo, mais vai pro filminho, ele aparece com a roupa branca standard. É, isso é zoado, cara. Que porra é essa? Jogo de 2012. Isso me tirou, eu tive que dar restart e tirar, deixar com a roupa branca pra sempre, tá ligado? É, porque o filminho ele é todo feito assim. Não apareceu no negócio. Ah, cara, nossa. Cara, isso me incomodava na época. Ah, mano, me irritou demais isso, cara. Me incomoda demais. Ah, meu Deus. Sim, isso me incomodava na época do Resident 2, cara. Me incomodou demais também. Eu tô lá de boa, tranquilão, andando. Aí, do nada, o personagem... Assim, alguns bugzinhos que... Em open world é meio que... Sei lá, obrigatórios, eu não gosto de falar isso. Que é muito comum. Por exemplo, eu tô andando lá na boa, no meio de Boston, todo style. E do nada o NPC que tá na minha frente mergulha no chão. Você só vê o coco da cabeça. Né? Eu até falei no outro cast. Eu fui jogar... Assim, até pra complementar. Que tu tem muitas opções de joguinho. Assim, tipo Red Dead, né? Tu vai jogar tria, né? Damas. Oh. E eu jogava tria bastante. E aí eu fui jogar tria num boteco com o cara. E o cara perdeu pra mim, né? E o cara, ele foi sair da cadeira. Só que ele ficou em cima da cadeira e embaixo da cadeira. Ele ficou subindo e descendo, assim, tipo. E aí eu, nossa, que doido. Se irritou, né? Ficou dançando em cima da cadeira. Bom, copiou até os bugs do Red Dead Redemption. É, mas... Software americano, gente. Mas assim, não é uma coisa mas, que... Mas enfim... Que me atrapalha tanto, assim, eu acho que... É, e não uma vez ou outra, tá ligado? De vez ou nunca que isso acontece. É, uma vez ou nunca que isso acontece. Tem 8 horas de jogo, eu vi isso então... 2 vezes só. Ah, Six, você fala do combate ou eu falo? Fala do combate, mas eu só quero... falar assim, né, que é diferente do que vocês estão pensando que talvez seja mostrado nos trailers, porque ele não funciona, né, no stealth, o jogo. Ele não é um jogo stealth. Ele, definitivamente, é mais fácil tu ir matando os caras a machadada na cara de todo mundo do que tu ser stealth no jogo. Isso me deixou um pouco irritante. Em todos os Assassin's Creed é assim, mas como o jogo ele é tão perfeito, assim, quero dar o cu pro Connor, mas não funciona, cara. Não, o stealth não funciona direito. Six é o melhor da franquia? Mas calma, é, eu acho que é, mas continua aí. Eu considero ele e Brotherhood os melhores. Não, fala aí da batalha então, rapidinho. Ah, então, a batalha sim, mudou bastante, pelo menos a minha concepção, que ela tá muito mais fluida, ela tá muito mais acrobática. Sim, não sei se concordo. Se é certo. A coreografia da batalha tá muito bonita, sabe? A batalha é, contra... Você atacar um cara por vez? Não, assim, majoritariamente sim, porque... Fala. Agora, acho diferente... Zoado, hein, cara? Diferente do Assassin's Creed antigo, você apertava R1, o cara atacava, você apertava quadrado, certo? E você, vai, da primeira vez que você aprende isso, que você aprende counter, até o final do jogo é sempre a mesma porra. É legal, é, porque é legal assim, um conjunto da obra, só que a batalha no Assassin's Creed era mais por estética do que por jogabilidade, na minha opinião. Sim, é bem chatinho mesmo. É, você aperta círculo ou B no Xbox, círculo no controle do PlayStation ou B no Xbox. Círculo. E ele abre uma, como eu posso dizer, ele faz um mini slow motion que dá 3 possibilidades pra você, que é você agarrar o cara e jogar ele pra longe, você desarmar o cara e você dar o counter definitivo que vai matar a maioria dos inimigos mais fraquinhos. E cara, se você dominou isso, você sente uma fluidez no combate tão gostosa, cara. É tão bom jogar, tá ligado? E tá vindo 6, 5 caras pra cima de você. E o... Matheus, você me perguntou um negócio que se eles atacam todas as... Né, no mesmo tempo. Tem eventos que... Eventos não, assim, mini eventinhos no meio da batalha que vem 3 ou 4 personagens e atacam ao mesmo tempo. E você aperta um counter como se fosse pra um. Cara, faz uma... Ah, tipo o Batman, né? Exatamente. Exatamente, ele... tem o Batman. E faz uma animação fantástica, que cara. Todos. Pô, eu ri, eu bati a palma, velho. É, porque, ele tipo, vai... é como é se muito... ele pegasse um cara com aquela arma dele e ele fizesse um jogo de corpo, desviasse desse cara que deu ataque e esse cara, tu vai empurrar pra ele atacar outro e o outro vai enfiar a machada na cabeça do outro e tu faz todo um círculo assim, daí tu, opa, tu é foda, sabe? Neil Smith. E aí tu, opa, melhor nova maneira ficou... de combate. Sleeping Dogs também tem isso. Ficou muito maneiro, sabe? Exatamente. Ficou muito foda. É o jeito que mais funciona, cara. Sleeping Dogs e Batman, e eu pensei assim, se o Assassin's Creed jogasse esse lance de você conseguir interagir com vários ao mesmo tempo, assim, já ia deixar o combate bem mais legal, né? Porque você ficava muito preso, né? É, que no outro tu apertava, daí até ficava colorido o carinha que tu ia atacar só. Sim, agora tem toda essa... Mas tu faz essa sequência de botão, aparece o botão na tela? Não é Quick Time Event, é só tu saber jogar. Porque eu lembrei assim, agora, simples, lembrei assim. do Shenmue, que tinha um evento assim, vinha os inimigos pra cima, daí tu pegava o primeiro carinha pra um braço, por exemplo, aí com esse carinha tu batia nos outros. Sim, mas é Quick Time. Isso é Quick Time, já não é a mesma coisa. E quanto à história, assim, a narrativa do jogo do Connor, eu acho perfeita, assim, até agora não tenho o que reclamar. Cara. A side quest, assim, que tem milhões de coisas pra fazer, sabe, que é uma coisa que eu gosto de fazer no Assassin's Creed. Da hora. Estão todas excelentes, assim, pegar a página do diário do Benjamin Franklin, do explora cenário, meu, abre mapa, viewpoints, tudo tá ali, sabe, caçar animais, vender, mas o que quebra até, pra mim, assim, a primeira parte do Desmond foi ok, sabe, que tu tá no jogo, tu entra no ânimos com o Desmond, a primeira parte foi ok, tu, não, beleza, não quebrou totalmente o ritmo, quando tu chega no Brasil... Nossa, que desastre. É desastre, meu cara, Deus. É desastre. Como é que é? É vergonhoso, o Desmond, cara, vai porque pro Brasil. Os caras falam, tipo, aí ele foi por aqui, tá ligado? Com aqueles taques. Não, peraí, o vergonhoso é primeiro, por quê? Sério? Porque quando eu falei com o Bertrand lá na BGS, ele falou que ele... Parece que a Ubisoft ama o Brasil, que a Ubisoft é o Brasil, é o maior país, que não sei o quê, e a Ubisoft Brasil tá bem estabelecida aqui, então tu pensa que o Brasil vai ser bem ligado no jogo, eles vão fazer uma coisa bonita, sabe? Só que é totalmente ao contrário, porque tu tá lá no metrô, né? É um metrô totalmente genérico. O metrô dá direto pra um estádio. Não sei se... Pera aí. Eu não entendi isso também, cara. Mas como é que ele veio passar pelo Brasil e o Brasil tem metrô? Você não é na Independência dos Estados Unidos? Calma, Frajola. Olha ali, ó, quem não jogou nenhum. Porque é assim, Frajola, tu joga com dois caras no Assassin's Creed. Ah, eu tenho tempo. Não, tu joga com dois caras, o Desmond, tá, que é o cara que entra no Animus, que é o negócio que vai pro passado, entendeu? Ah, tá, tem passado e futuro. Graças a ele que tu vai um conhecer os teus antepassados. Isso, daí tu conhece o Altair, o Ezio e agora o Connor. Uma coisa assim, e fala que a história, as memórias dos nossos antepassados estão no nosso código genético. Isso. Tá, tá, já. E eles acessam o código genético, assim, os personagens passados, as memórias dos personagens passados, pela uma máquina que chama Animus. Isso. Isso, tá. Aí eles mandam você... Senão eu já... É perfeito, cara. Eles podem colocar, sei lá, pra vocês, gaúcho, na Farroupilha, tá ligado? Um personagem, se eles quiserem. Isso aí, ó. Tipo, o Frajola tem um passado na luta Farroupilha. E tu vai deitar no ônibus e tu vai lembrar dele que não, ele fez. Não, o Frajola não vai na jogar. Luta de bombacho. Porque, sabe por que o Frajola não vai jogar? Porque tem pulo. Pulo e não, sim, não, pior que nem pulo. Tem pulo nesse jogo. Ele nem pula mais. Que agora! Ele vai tão automático que tu nem precisa pular, saca? É muito perfeito. Mas assim, só dando continuidade, quando tu chega no Desmond do Brasil, né? E eu tava falando, o metrô é genérico. Teve baile funk? Cara, tem português falando de Portugal, sabe? Não é brasileiro, não é Portugal, dá, né? Saca? É na não, cara, todos saca? Eram portugueses. E era engraçado que você percebia que eram portugueses tentando imitar sotaque brasileiro, sabe? É horrível. Horrível. Não, talvez sejam turistas. Se fuder, né? Fraca. É, cara, mas o que é mais vergonhoso nesse caso é porque o Assassin's Creed é uma série famosa por retratar os lugares com fidelidade e tal. Se ele se propôs a retratar o Brasil, ou pelo menos passar um pedacinho no Brasil, cara, eles tinham que ter feito a coisa certa. Pois sabe, é. Porque o jogo ele é voltado pra isso. Se fosse um jogo genérico, sei lá, Lara Croft, para passar aqui, cara, Lara Croft nunca fez nada realista nos países que ela foi, então não faz diferença. Porque é foda porque, mas, velho, tu vê... O Wanted, tá ligado, também, nossa. Não, é foda porque... Ei, meu, tu vê a Europa nos outros jogos, tu vê aqui o Boston e tal, parece que os caras pegaram o mapa e analisaram todo o lugar, sim, e fizeram de novo, montaram na época. E hoje em dia os recursos estão mais fáceis pra sim, conseguir. Sim, e o Brasil zoadão, assim, então, sei lá, e quebra o ritmo também, tu tá jogando o Connor e é muito... eu não vou falar nem o Rufino, né, porque acontece uma coisa muito foda. E aí tu sai ali e vai pro Desmond, sabe? Daí tu, ah, não, cara, o Desmond de novo, sabe? E o Desmond é um personagem bom, só que os caras não sabem explorar ele legal, sabe? Até... Cara, eu posso te falar uma coisa? Esse foi o jogo, assim, sem dar spoiler, claro, mas esse foi o jogo que eu mais fiquei com... Meu Deus! Quando aparece, quando dá uma coisa na história, tá ligado? É. Eu fiquei muito, caralho, velho. Tu fica... Pô, cara, o fim da terceira sequência, eu já pensei, puta, que jogo foda, tá ligado? É, exatamente. Quando tu fica, não, que eu fiz isso até agora. Vai ficar melhor, cara, fica tranquilo. Não, eu tô na parte, na sequência 7, mas quando eu cheguei na terceira sequência, eu terminei assim, deu, não, cara, eu fiz isso até agora, eu não acredito, cara. Eu devia ter parado de jogar isso no começo. Tá ligado? Por quê, né? Porque, cara, é muito foda, sabe? É muito legal. Tá, deixa eu fazer uma pergunta então pro Six e pro Caio. Eu que não joguei nenhum jogo. Eu ia te falar isso agora. Será que eu posso pegar sem me importar com a história e jogar o 3? Tem alguma ligação? Sim, sabe por... tem a ligação do Desmond, mas sabe por quê? Sim. Porque logo no começo do 3 ele tem um resumo do 1 e do 2 e do Revelations, do Brotherhood, assim. Tá. Um resumo bem breve, sabe? Tu não vai ter a experiência que tu teve nos outros jogos, claro, porque eu sei que o 1 é repetitivo pra caralho, o pessoal não gosta. Foi o único que eu vi. O 2 falaram que é demorado. O Brotherhood, pra mim, assim, é o que mais, é o melhor, exemplifica a série, porque ele é muito bem feito também. O Revelations é meio zoado, mas a história tem que estar ali, sabe, pra fechar. Então, começa pelo 3, sabe? Eu sei que vocês não gostam aqui, vocês dois, o Lanzoni e o Frajola, mas eu digo, cara, comecem primeiro... pelo 3, então, foda-se, esquece o resto, vai pelo 3. Sim, pra ter uma experiência boa, assim, vamos ali, joguem. O Assassin's Creed, ele tem, como eu falei pro Dead Space, ele tem um universo muito foda, cara. Pelo menos, eu sentiria falta se eu não tivesse jogado, tá ligado? É, eu também, com certeza, é nem, mas... É que nem... O, por exemplo, no Brotherhood, eu posso falar do Revelations, o Six? Fala. É, por exemplo, no Revelations ele cita os filhos do Altair. E pra quem joga o 1 vai pensar, que porra é essa? Filho do Altair? Aí eu joguei o do PSP, tenho o do PSP e tenho o do DS. O do DS eu não consigo jogar. Só que no PSP explica toda a história, que ele encontrou uma templária, que ele se apaixonou e tudo mais. Aí é tudo ligadinho, cara. Eu acho, nossa, é legal. Acho perfeito a história. Porque no Revelations aparece ele bem mais velho, os filhos dele já com 50 anos, o Altair. Joga com o Altair com 30 e poucos no primeiro, saca? Altair e Ezio se encontram. E aí tem o... Sim, não, eles se encontram no Revelations, assim, no final e tal, porque... causa do... Porque é muito mais a fundo, sabe? É, não é só isso, tem uma... O fundo do Assassin's Creed não é tu ir atrás do Templários pra pegar... É outra civilização. Cara, é muita coisa mesmo. Mas eu acredito que se tu começar o 3, vai ter o resuminho, tipo o Mass Effect 2, que tem o resuminho do 1, sabe? No PlayStation. É mesmo agora, assim, tu pega ali, ou tu pega uma wiki, até nós vamos fazer um podcast, sim, e eu acho que é legal, porque vocês têm que jogar esse jogo, cara. Ele é muito bom. Tô afim de jogar mesmo. Eu acho que vai ser o jogo do ano, cara. Eu tô na fé, sabe? Nossa. Eu vou votar nele, porque outra coisa assim não me chamou tanta atenção. Black Ops 2 é 20 anos. Posso fechar comentando uma coisa que eu achei fantástica, que eu tô viciado. Fala, claro. Cara, Batalha Naval. Ah, não, Batalha Naval é sensacional, cara. Eu já joguei jogo de pirata, eu já joguei jogo que é feito pra pirata, sabe? A temática é pirata e não chega perto, cara. É fantástico. Não, porque assim, ó... Você sente o peso do navio, é muito bom. Cara, é. Porque assim, Frajola, tem muita side quest e uma delas é tu montar um barco, né? Quer dizer, o barco tá lá pronto pra ti de um outro cara que deixou lá. Aí tu arranja os materiais pra ele, ele monta o barco. Tu tem umas missões pra ele, sabe? Pra fazer nesse barco. Mas tu quer, sabe? Tu não precisa ir lá. É série quase que nem o Só que é o barco que tem o canhão, que tem os tiros. É muito maneiro, saca? Porque é como o Rui Fino falou, tu sente o peso do barco, assim, subindo e descendo na água, a água batendo, e os inimigos, quando eles atiram, assim, tu sente o barco se destruindo. É muito foda, assim. Sem falar que você tem a opção de destruir as velas do navio e meio que invadir o barco do outro, cara. Isso. Aí vira um negócio bem Piratas do Caribe. É muito maneiro isso, cara. Chega perto do outro barco. É muito foda. Sem falar que o Connor fica style pra caralho com a roupinha lá. Com a roupinha de marinheiro, é muito foda. O Lima falou, ele fica muito style com a roupa de capitão. Olha, eu tenho uma... A galera falou que não funcionaria como um jogo só, né? Ele é bom como minigame esse negócio, mas um jogo só daquilo ia ser meio chatinho. Ah, não, um jogo só não ia funcionar. Se explorassem, se colocassem ilhas, tá ligado? Fizessem um jogo com aquela engine de mar, mas com matemática pirata, acho que seria um bom jogo, sim. Não sei, acho que... engine de mar agora. Mas só uma coisa, eu quero, pra fechar isso de uma vez, porque pra não ficar muito tempo, é que eu li as críticas do Sampaio, lá do IG, e ele começou a falar mal do jogo porque o jogo é muito violento, porque tu é um assassino, tu não... porque ele prega pela paz, mas eu tenho contra dizer, porque a história dos Estados Unidos, ela é violenta por si só, então o jogo tem que ser assim também, sabe? Mesmo tu vê que os assassinos estão na merda nesse jogo, então ele tem que ser violento pra conseguir os ideais dele, não é assim, sabe? Não é na paz, não é conversando no boteco que tu ia fazer a história dos Estados Unidos, sabe? É na violência, na guerra. Até hoje os Estados Unidos é armado por causa dessa história, então, velho, é isso aí, sabe? Eu achei fraca a crítica dele quanto a isso, a violência do jogo, porque não faz sentido nenhum, saca? E assim, uma coisa que eu percebi, cara, eu li os livros do Assassin's Creed, assim, eles dão uma aprofundadinha básica, só que não fazem grandes revoluções, não. Mas o negócio dos assassinos, cara, é que eles são uma ordem extremamente beligerante. Eles buscam a paz pela violência, tá ligado? Então acho que pelo menos na minha concepção, eu ainda não li a resenha do Henrique Sampaio. Só que, assim, seria incoerente na história se ele fosse simplesmente um herói popular, coisa que ele é, porque mais pra frente no jogo você vai perceber que ele tem uma participação na Guerra de Independência dos Estados Unidos, ele é um personagem, assim, em eventos históricos da Revolução. Pois é, ele participa da Festa do Chá, que é um evento histórico ali, lembrado da cavalgada do Paul Revere, que é uma coisa que tá ali cravada. Eles tentaram colocar a Forrest Gump ali, sabe? O cara fez parte da história. Rapaz. Isso é muito maneiro, cara. Eles conseguiram colocar ele ali no Sons of Liberty, né? Na galera do George Washington. E o negócio, cara, assim, só pra fechar minha falada, não sei, por Assassin's Creed, é que... A gente falando assim pode parecer que é tudo jogado, tudo descarado, pá, a gente tá colocando esse porra aí no meio da revolução, zoando a história. Não, e não é um negócio, cara, super sutil. Você é importante, você é um marco, assim, necessário pra revolução, só que você é como se fosse um coadjuvante, tá ligado? Você não é o principal. Tu não é tu não é o cara que faz a revolução, tu tá ali ajudando, mas tu tá ali, sabe? Tu não é o Tiradentes, digamos. É, tu não é o Tiradentes. Se tivesse Tiradentes, tu não é o Tiradentes, mas tu tá ali do lado dele, tá, sabe? Lado dele, tá fazendo as coisas pra ele também, sabe? Isso é muito foda. Cara, é assim, não, ó. Não, o lance que é bom destacar do Assassin's Creed, mesmo a galera que não gosta, assim, é que, meu, é o único jogo, salve raras exceções, que você tem chance de fazer essas coisas, sabe? De participar de uma coisa importante da história do mundo, assim, num contexto bem feito, num jogo divertido e tal. Então, mesmo que você tenha sérias restrições ao resto, assim, você tem que dar uma chance pra ele, sabe? Porque é uma chance única de você conhecer aqueles lugares, assim, sabe? É um negócio até meio turístico, assim, se você quiser. Ei, Lima, o meu preconceito com Assassin's Creed não é uma coisa assim que acontece. É assim, ó. Meu preconceito era que, tipo, saía todo ano. E meu medo era o quê? Uma história arrastada. Mas como todo mundo... Com todas as críticas e os fãs dizem que não é, que é um negócio planejado, que eu acredito é que desde o primeiro eles planejaram essa sequência de jogos e tal. É, aí que o meu tá. Medo era algo comercial e fraco, mas não é. É o que o Felipe do Chave falou, né? Que, ah, não, tá planejado desde o primeiro. Só que a gente sabe que não, porque o primeiro foi um jogo feito e eles não esperavam tanto. E o 2 saiu e bum, né? O 2 chutou a bunda em todo mundo e os cara, não, vamos, agora sim vamos fazer uma história investir, foda, sabe? Vamos investir nisso aqui. Sim. E apesar de sair um por ano, que eu sei que é essa crítica de muita gente, inclusive minha quando saiu Revelations, eu, ah não, cara, mais um. E eu lembro. E aí o pessoal falou, ah não, mas não termina, tem umas coisas fodas, assim, como não termina, brother? Daí saiu o 3, daí todo mundo ficou, opa, peraí, então esse vai ser legal, talvez. Pois é, né? E finalmente agora ele tá sendo o jogo foda, assim. Eu até falei pro Frajola que o Revelations eu joguei na pressa, sim, porque eu queria saber a história e tal, e tinha que devolver pra locadora, inclusive, mas agora eu paguei meus 70 pila. É, esse que é o meu preconceito. Conceito que eu tô começando a contornar isso aí, né? Mas assim, é como a gente falou, joga o 13 então. Joga o 13 que tu vai ver que vale a pena, cara. Sim, a franquia é excelente, não tem nem o que falar. Eu virei o primeiro, que era o mais chato, joguei até metade do 2. Agora, o final do 3, eu imagino qual seja o final. Eu não sei se vai ter continuação direta, enfim, isso a gente vai falar num cast só de Assassin's Creed. Ah, o Ubisoft não vai jogar fora essa franquia, não. E eu quero que vocês joguem também, compartilhar isso. Posso dar não sei nem se é spoiler, porque é um daqueles diálogos opcionais, sabe, que aparece no mapa. Depende qual, aonde. Não, assim, a sequência. Não tem nada a ver com a história dos Estados Unidos. Se você preferir, eu nem falo, porque às vezes. Ah, não, né? Deixa assim. Talvez nem eu cheguei. É melhor deixar quieto. É, porque não é da história. Inclusive, o diálogo é opcional, mas às vezes, pelo menos, eu não gostaria que me falassem. Tá, então fica quieto. Pois é. É isso. Temos uma hora já, eu queria que o Rufino falasse do Mark of the Ninja, mas o cast já tá compridão. Lima, tu ficou quieto aí, tem alguma pergunta pra fazer sobre o Assassin's Creed, talvez? Não, cara, a minha pergunta era muito vasta, assim, eu queria perguntar se valia a pena, eu meio que nesse lance que o Lanzoni falou, cansei desse negócio de lança todo ano. Aí pra você começar uma franquia que lança todo ano, que cresce tanta história assim, você fica até meio confuso, né? Você não. Tipo, se você tiver que começar um jogo que tem 3 em sequência pra jogar, que são jogos grandes, assim, é difícil, né? Você começar. E eu fico meio difícil. Assim, meio. Se o 3, ele é, assim, ele é um jogo legal pra galera que tá chegando na série, sabe? Que tá meio cansado, mas que quer ver um lugar diferente, que meio que cansou do Ezio, assim. Mas, pelo que vocês falaram, eu já tinha escutado várias pessoas falarem, assim, eu meio que preciso jogar, sabe? Eu acho que eu me convenci, assim, de que ele trouxe umas coisas legais, é um lugar diferente. Então. E outra coisa que o Frajola aí reclama do jogo em português, ele tá em português, pois é, isso com aí. Legendas, igual o Revelations. As legendas tão legais, assim, eu não vi nada, assim, muito bizarro até agora escrito. E vai sair português dublagem, então acho que se tu que curte, vai valer a pena. Vai ser de graça por DLC, então. O jogo tá ainda caro, 179 pila, mas eu comprei ele na PSN, dividi em 2, paguei 69. Então. É, tem o mercado baixo pra esse. Lançou hoje pro PC, né, cara? Eu acho que ele saiu hoje pro PC. É verdade. Então vou ver como é que vai ser. Vale a pena. É, esse negócio que eu. Jogo pano pra mim. Pelo menos. Até agora, ainda não joguei pra raiva aí das pessoas, só que às vezes o Call of Duty pode roubar, só que eu acho que vai ser Assassin's Creed. Na verdade, não, cara. Call of Duty não, pelo amor de Deus. Ah, só vale, você tava falando de legenda em português, cara, agora eu tava pensando agora, os grandes jogos que eu comprei esse ano, eu comprei pouco jogo, mas os jogos que eu joguei Max Payne, o Batman, o Resident, e agora me esqueci o outro. O Max Payne. Até o Battle Royale e Stars lá tem legenda. Tá tudo em português Brasil, Batman, velho. Olha só, Capcom, agora vai sair o Zone of the Enders HD em português brasileiro também, Metal Gear Rising. Olha as produtoras todas se empenhando a fazer... É, tem que Brasil, ser, é o mínimo, cara, né, cara? É o mínimo, né, cara? Importante. Pelo menos Deus. O Brasil tem outra visão hoje. Que as outras sigam um exemplo, né, cara? Porque eu, por exemplo, joguei os inglês, né? Como Mass Effect, o Sleeping Dogs, o Dishonored e o X Gamescom, tudo em inglês, né? Tudo, tá, e aqui é rapidinho. Ouviu, Nintendo? Presta atenção aí, hein? Tá. Isso aí. Rapidinho, Mass Effect. Mas, eu não joguei nenhum. Não joguei nenhum Mass Effect. Vale a pena começar pelo 3? Não, Mass Effect é outra coisa. Começa pelo 2, então. O 2 é muito tri. Comece pelo 2, então. Não comece pelo 3, não. É. Eu até diria pra vocês jogarem, se vocês gostarem do Assassin's Creed 3, os outros, porque o Ezio é um cara totalmente diferente do Connor, sabe? Sim. O Connor é mais focado, nossa, assim, mais grosso, e o Ezio é mais engraçaralho, mais italiano pegador, italiano, é muito, né, mais cara? Engraçado. Finalizando aqui então, eu e o Lanzoni fomos pro Anime Extreme esse final de semana, rapidinho. Mandar um abraço pro Léo Guterres, pro Alexandre, pro Gerson, pro Blade, mais quem que a gente achou lá? Não, o Ogro apareceu lá também. O Pidi Pimenta, eu esqueci o nome que eu vi. Pidi Pimenta eu não vi, Pidi Pimenta, o Cloud lá, esqueci o nome. Esqueci o nome do Cloud. O Rodrigo Cimério apareceu? Rodrigo Cimério não foi. Bah, que pena. Olha ali, ó. Aqui tu não foi também. Amigas de Santa Cruz, abraço. Ah, as gatinhas de Santa Cruz. Pô, a Luiz tá namorando. Aquela Yuna? Da Yuna. Sim, achei. A Yuna tava de Yuffie agora. Yuffie? Foi vestido de Yuffie. Gurizada, uma gatinha linda, né, aquela menina. É. A gente conheceu em 2007 e ela tava de Yuna. Já era gata. Já, né? Era gata. Agora ela estava de Yuffie. Ela, meu Deus, é um amor. Cara. Amor, amor. Vou mandar o link no post. Isso, isso. 5 anos de pura gostosura. 2007, 2005. É, enfim. Então, o evento foi muito divertido e eu joguei Street Fighter 4. Perdeu? Azar. Eu perdi a primeira, daí eu pensei, não, eu vou vazar, cara. Foi 20 pila jogado fora no torneio. E aí eu ganhei a segunda. Daí o cara falou assim, era 5 e pouco. Tava lá com o Guterres esperando e tal. Daí eu falei, pô, quando é que eu vou jogar aí, cara? Daí o cara falou, olha, vai ter que esperar terminar todas as chaves. E acho que tu vai jogar só daqui uma hora e meia. Daí eu, então tá, eu vou dar um rolê. Daí eu fui dar uma volta, só que pra subir pro segundo andar, que era o campeonato, tinha fila depois e tal. Depois fecharam. Tinham trancaram, daí fecharam. Daí eu, porra, então... fudeu. Mas eu não ia ganhar, porque tinha uns caras com um arcade stick violento lá. Eu vi. Os caras com os controles de 800 pila e o caralho, o cara tava me mostrando. Dois amigos meus tava na semifinal, um deles era o Muka e outro era o Play. O Muka tava jogando, ganhou toda, chegou um cara, agora acabou a brincadeira. Bom, o Muka quase bateu no cara. O Muka ficou todo nervoso, perdeu e deu um empurrão no cara. Vai te fuder, que eu me provocando, não sei. É que é foda, né? É foda, porque eu vi uma luta, aliás, eu vi uma luta, eu até quero falar aqui rapidamente, que o cara tava do Dalsin, e o cara era muito viciado no Dalsin, tá ligado? E o cara ganhou do maluco no primeiro round quase de perfect. E no segundo ele ficava chamando pra provocação, sabe? E isso o campeonato não poderia, saca? E o cara falou, tá, juiz, isso aí pode? E o cara falou, não, pode, de boa. E o cara ficava provocando com os botões, sabe? Tipo, vem aqui pra porrada no personagem, sabe? Tá, mas se tem opção no jogo, por que não pode? É porque é campeonato, sabe? O cara, claro, tá, o psicológico do cara, claro, fica... Claro, ele tá mexendo com o teu psicológico, deixando tudo nervoso. É foda, velho. É que, é muita... cara, é uma negada absurda te olhando, sabe? E eu fui na primeira luta assim, né? Tremendo pra caralho. Aí, meu blanquinha, fudido. Daí eu perdi e o cara, não, de boa, esse controle é zoado. Perdeu por causa disso. Não, tá, beleza. Eu fui no segundo que não tinha mais tanta gente, sim, daí eu ganhei. Daí, opa, agora tá legal. Psicológico. É, abala bastante, cara. Mas foi bem legal, foi bem divertido. Porra, o primeiro lugar era R$1.000, né, cara? Tá. Pô, imagina, né? É, bastante coisa, cara. Falei, tava falando com o Kaique aí, na próxima aí, vou treinar um pouco com ele. Treina com ele. Vai tu treinar com ele, eu acho que tu vai desistir. É. Mas então, um abraço aí pros ouvintes que compareceram lá. Nós, dia 7 e 8, não, dia 8 e 9 de dezembro, a gente vai estar num evento chamado Game Zone. Vai estar eu, Frajola, Lanzoni, Julie, Diogão, acho que vai estar Fuca. Os que todos, né? É, os do Sul e o Yuri, né? Os do Sul vão estar lá, então, comparecendo. O Ogro vai estar lá, a gente vai dar um rolê. A gente vai avisar vocês direitinho aí primeiro. Então, vamos instalar lá, sábado pra Canoas, só pra ficar já disponível pra ir, né? É isso aí, é isso aí. Então é isso, gente. Querem falar mais alguma coisa aí? Senhores? Navinhos? Não. Joguem Assassin's Creed, por favor. Isso aí. Fechar a geração. E XCOM, tá, XCOM tá na lista. Pegar o tempo perdido, quem não jogou, jogue. Joguem. XCOM tem que estar na lista também. É, cara, muito importante essas recomendações aí. Pois é, seu cast o pessoal acha legal por causa disso, né? As opiniões. As produtoras podiam pagar um cachê pra nós, a gente faz propaganda. Abraço. Ah, mas a gente faz isso porque gosta, né? Ah, mas tem que começar a pagar, tá? É, assim eu compro o meu Gran Turismo com tudo. Ah. Ai, cara, ainda esse jogo? Para o Gran Turismo eu vou jogar Forza. É, o Horizon deve estar maneiro, cara. Então tá, senhores, Twitter, arroba supercontrole, facebook.com/supercontrolepodcast. Então é isso aí, gente, até semana que vem e vamos lá. Programação normal, então. Programação normal, semana Forza, que vem. Forza, então. Aí, Matheus Lima. Até mais! Tchau, tchau.